quila, e um diamante nessa mina, é claro. Garimpeiros do seu lado sempre caçam mais raro. Viu? Pedala mate pra ter foco e preparo. E eu não sou Mike, vou tentar ser mais claro. Ei, caro demais pra esses caras montarem em mim, yeah. Barato demais pra minha gata sentar em mim, yeah. Parece stream o que eles postam no stream. Perna bugo, corre monstro, só falta vender meu rim. Mente de atleta, café Marlboro e Trident. Matéria podre, perdoa Kobe Bryant. Vários BO, mas seguimos no highlight. Mesmo que eu volte e apoio, eu voltarei ghostwriter. Do tipo de metamorfose que o próprio Kafka afirma. Visto escudo, insetos putos, exalo a naftalina. Bola outro back lead, a coisa é fina, mete rima. Que essa porra é tão cirúrgica que eu chamo de medicina. Uma selva com marca suspeita, eu digo saltos e rastros. Hey, é uma trilha estreita entre altos e baixos. Assaltos e scratch, e eu vejo vários Jay-Z. Cujo aqui ele se mata por um valor de um EZ. Eles perguntam como rimo e existe. São amadores, canto dores que refletem em ti. Amozelo pelo seu ventre, eu vou dar os entes em ti. Resultados pra falar pra eles que eu sempre senti. Assim mesmo, PRK. Quanto mais pensa na cena, mais sozinho tu vai ficar. Porém, somente Deus é o dono da borracha. Manos com língua igual correntes, eu não vejo graxa. Os caras querem tá no bagageiro na subida. E se não conseguirem, vale até fuder tua vida. E quem eu dei carona diz não lembra da corrida. Hoje quero que se foda, não me retrata igual Frida. São vários calos, mas eu meto marcha sem remorsos. O corpo quer parar, mas minha mente diz que posso. M2K no beat, PRK no sprint. Muitos tentam, mas poucos têm nível pra esse time. Cês se mortalizaram como a porra da comédia. Manos sedentários não correm na mesma média. Investindo no legado da Vinci de Ciclone. Modelo único, Butterfly, Track e Madone. Deus vai ter com todos que foram injustos. As árvores que vocês plantam nunca geram frutos. A língua que mentiu vai ter encontro com o eterno. Real assombração, pior do que o inferno. Vejo almas te puxando, demônios te guiando. Que o Pai tenha misericórdia dos teus prantos. A inveja é um espírito pendurado no flanco. Eu vou terminar a prova aguentando.